Oba. Abalo pouco, é melhor deixar ficar. Quem não pode com mandinga, não carrega patuá. Abalo pouco, é melhor deixar ficar. Quem não pode com mandinga, não carrega patuá. Aroê! Aroê! Abalo pouco. Quem não pode não se meta, eles cortam com machado, eu rebento com a marreta. Abalo pouco, quem não pode não se meta, eles cortam com machado, eu rebento com a marreta. Aroê! É melhor deixar ficar. Quem não pode com mandinga, não carrega patuá. Pode não se meta, eles cortam com machado, eu rebento com a marreta. Abalo, aroê!